passada. Essa você gosta de ouvir? Um show de rádio. Eu te odeio, porque quando tô te esquecendo eu esqueço. E eu não posso chegar perto do seu beijo. Se não... Olha a castela! É corpo suando, mão boba e batom borrado. Língua no céu da sua boca, roupa no chão no seu quarto. Ah, a gente tá muito junto, pra que tava separado? Fala como é que não passa essa raiva de novo. Se a raiva beija bem, se a raiva faz gostoso, se a raiva tira a raiva com os pega cabuloso. Fala como é que não passa essa raiva de novo. Roupa no chão do seu quarto. Ah, a gente tá muito junto, pra quem tava separado. Fala como é que não passa essa raiva de novo. Se a raiva beija bem, se a raiva faz gostoso, se a raiva tira a raiva com os pega cabuloso. Fala como é que não passa essa raiva de novo. Quero ouvir se a raiva. Tira a raiva com os pega cabuloso. Fala como é que não passa essa raiva de novo. Se a raiva, se a raiva beija bem, se a raiva faz gostoso, se a raiva tira a raiva com os pega cabuloso. Bom demais, Natanzinho e Ana Castela. Pega cabuloso. E aqui na melhor programação da sua rádio Maranhão FM. Acabando o programa, agradecer a audiência de todos vocês que ficaram ligados até agora na nossa programação. Obrigado pelo carinho da audiência, por você sintonizar a nossa programação. Mais uma vez agradecer, né, com muito carinho a audiência em toda Maranhão, em toda a região. E agradecer especialmente a cada um de vocês que ficaram antenados curtindo o Jota Júnior. A gente volta amanhã, sexta-feira, para fechar a semana com muito carinho de audiência a partir das 9 horas da manhã pela Maranhão FM 87.9. Você sintonizado, caprichando com a gente no volume do rádio, ouvindo o Jota Júnior, ligados com a nossa programação. Vem aí, horário eleitoral, em seguida... Tem o programa Pé da Notícia com o nosso amigo Dolove. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu pela audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais uma audiência no rádio. A todos, uma ótima tarde. Obrigado pela audiência. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos, de acordo com a Lei número 9.504/97. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, programa eleitoral gratuito. Espaço reservado à coligação Unidos por Maranhão, que não enviou o material. Espaço reservado à coligação Unidos por Maranhão, que não enviou o material. Espaço reservado à coligação Unidos por Maranhão. que não enviou o material. Espaço reservado à coligação Unidos por Maraial, que não enviou o material. Espaço reservado à coligação Unidos por Maraial, que não enviou o material. Espaço reservado à coligação Unidos por Maraial, que não enviou o material. Espaço reservado à coligação Unidos por Maraial, que não enviou o material. Espaço reservado à coligação Unidos por Maraial, que não enviou o material. Espaço reservado à coligação Unidos por Maraial, que não enviou o material. Começa agora o programa da coligação Maraial da Esperança, com os partidos PSB e Federação Brasil da Esperança, com PT, PCdoB e PV, que vão eleger Diogo Andrade prefeito e Tati da Farinha vice, para Maraial mudar de verdade. Ouça o que diz a população de Maraial. Aproveitando as nossas andadas aqui, encontrei a dona Andréa, ela é de São Paulo, natural lá de Paulínia. Qual é a diferença que você viu de São Paulo lá em Paulínia, para nossa querida Maraial aqui? A diferença é muita. Principalmente, assim, o fato de ser uma zona rural, eu acho assim que tem muito descaso. As pessoas, assim, eu acho que eles dão prioridade para as pessoas da cidade, alguma coisa assim, porque a gente procura solução com a gestão atual e não tem retorno. E, assim, é vergonhoso. Mas, assim, eu não votaria na gestão que está atual. E, assim, por isso que a gente está com ele, né? E assim, a gente procura mudança, porque para quem está aqui, eu vejo sofrimento, locomoção de pessoas de idade, crianças para chegar até a rua. Na época de chuva aqui, é uma calamidade, tá assim, terrível. E assim, tudo que a gente procura em Sertãozinho, Maraial, a gente não tem retorno de nada. O povo de Maraial merece um prefeito de verdade. Alguém que não tem medo de trabalhar. Alguém que tem compromisso com a nossa cidade. No dia da eleição, escolha o futuro que você quer para Maraial. Vote Diogo Andrade, o candidato do povo, o candidato do presidente Lula. Vote 13. Agora está na hora de escolher quem vai melhorar a sua cidade. Quem vai nos ajudar a construir um Brasil melhor, onde você e sua família vivem em paz. Por isso, eu peço a você que vote em candidatos e candidatas que estão do nosso lado, para reconstruir o Brasil e garantir uma vida melhor para todos e todas. Porque a gente não pode permitir que o ódio e a mentira continuem a reinar neste país. E nós precisamos continuar juntos nessa caminhada. Conto com o seu voto nos candidatos e candidatas do nosso time. Vote 13. E só vai dar Diogo no dia da eleição. Lula é 13, Diogo é 13, Lula é 13, Diogo é 13. Vamos ouvir o nosso futuro prefeito, Diogo Andrade, o prefeito que vai colocar Maraial no rumo certo. Fala pessoal, tudo bem? Quando a gente fala em desenvolvimento com turismo ecológico, estamos aqui ao lado de um rio onde a gente pode fazer uma exploração ecológica, uma exploração consciente, principalmente sem causar nenhum dano ao meio ambiente. É isso quando a gente fala em gestão eficiente, trazer à nossa população perspectiva de trabalho e melhoria. Isso vai ser trabalhado na nossa gestão. A partir de 2025, no governo de Diogo e Tato da Farinha, a gente, sim, teremos compromisso, não só socioambiental, como nossa população aqui de Maraial. Termina agora o programa da coligação Maraial da Esperança, com os partidos PSB e Federação Brasil da Esperança, com PT, PCdoB e PV, que vão eleger Diogo Andrade prefeito e Tati da Farinha vice, para Maraial mudar de verdade. Entra no ar o programa União por Maraial, que vai eleger Carol Paiva, 44, prefeita, e Rafael Lourenço, vice, com a coligação PP e União Brasil. Olá, meus amigos e minhas amigas de Maraial, sertãozinho de cima, sertãozinho de baixo e de toda a zona rural. Chegou mais um momentinho de vocês ouvirem as propostas da amiga Carol Paiva, candidata a prefeita pelo União Brasil, e o nosso vice, Rafael Lourenço. Somos 44. E hoje vai ser diferente, onde quem vai dar a mensagem para vocês, eleitores e eleitoras de Maraial, é o meu candidato a vice-prefeito, Rafael Lourenço. Fala, Rafael! Alô, meus amigos e minhas amigas de Maraial, sertãozinho de cima, sertãozinho de baixo e toda a zona rural. Aqui quem fala é seu amigo Rafael Lourenço, vice de Carol. Essa mulher guerreira, determinada e capaz. Venho pedir apoio a toda a família cristã de Maraial e de sertãozinho de cima e sertãozinho de baixo e toda a zona rural também. Onde sabendo que a atual gestão esqueceu esse povo tão querido, esse povo tão importante que é o pessoal religioso, que ora por nós, que ora por dias melhores para a nossa querida Maraial, sertãozinho de cima e sertãozinho de baixo. Não podemos esquecer o povo de Deus, que é um povo tão importante. Quem esquece do povo de Deus, esquece das tradições, esquece da família, esquece do agricultor, esquece da dona de casa, esquece principalmente também do nosso precioso futuro, que é os estudantes de Maraial. Vamos sim determinar que nosso voto será 44 no dia 6, para essa chapa tão forte, essa chapa cristã que se importa com o próximo, que se importa com o pai de família, com o agricultor rural, com a mulher e com o jovem. É exatamente isso, meu amigo Rafael e futuro vice-prefeito da cidade de Maraial. Precisamos valorizar a família, precisamos valorizar as igrejas religiosas, precisamos valorizar aquelas mulheres, aqueles homens que se ajoelham e oram pelo nosso município. Precisamos mostrar a valorização de todas as comunidades religiosas, porque nós temos e servimos a um Deus fiel, onde o nosso papel principal é crer que com Deus ao nosso lado e ao lado da nossa família, nós podemos fazer. Através desse recadinho, eu deixo para você que vocês analisem os candidatos que realmente valorizam as suas famílias, pois a família é sagrada. E eu conto com você, o voto do cristão, do evangélico, do católico, todas as comunidades religiosas, porque juntos poderemos fazer um Maraial muito mais feliz, valorizando quem ama a Deus acima de todas as coisas e valorizando a família, os bons costumes e toda a comunidade religiosa de Maraial. Que Deus abençoe vocês e que continuem firmes no propósito da verdadeira mudança. Carol Paiva, prefeita, vice Rafael Lourenço, 44, dia 6 de outubro. Chegamos ao final do programa União por Maraial, que vai eleger Carol Paiva, 44, prefeita, e Rafael Lourenço, vice, com a coligação PP e União Brasil. 12:11. Rádio Maranhão FM, CYR 770, 87.9, Maranhão, Pernambuco. Essa você gosta de ouvir. Alcidésio Construção, agora em Jaqueira. Vem pra melhor. Variedades em materiais de construção com melhor preço e atendimento da cidade, com profissionais qualificados para melhor atender você. Alcidésio Construção fica na Avenida Francisco Pellegrino, número 03. Variedades em material de construção. Aceitamos cartão, Pix e o preço justo que você merece. Vem pra melhor. Alcidésio Construção, entrega rápida e eficiência. Contato 919-8970-3553, em Jaqueira, Pernambuco. No Pé da Notícia, o seu programa jornalístico que vai te manter sempre informado e atualizado. Aqui você não perde nada. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas, aqui na Maranhão FM. Está precisando de um especialista em direito previdenciário com escritório em Recife, Caetés e Jaqueira? Eu tô falando da Charla Silva Advogada. Você que teve seu benefício cancelado, tem problemas na justiça trabalhista, DPVAT, acidente de trânsito, acidente de trabalho, saiba dos seus direitos. Escritório na cidade de Jaqueira. Contato 081 99 854-8374. O endereço: Rua Francisco Pellegrino, 237, no centro da cidade. Venha pra melhor. Charla Silva Advogada, especialista em direito previdenciário, ao seu dispor. Joaquim Assessoria, crédito rápido e fácil, informa. Atenção, Colônia Leopoldina e região. Temos crédito para você, aposentado e pensionista. BPC Loas, do INSS. Estado, Federal, Militares, Bolsa Família, saque FGTS. Trocamos limite do seu cartão por dinheiro no Pix na hora. Estamos cheios de opções para você, cliente amigo. Venha já conferir quanto tem liberado para você agora mesmo, aqui na Joaquim Assessoria. Estamos localizados na Rua 15 de Novembro, número 177, Centro, Colônia Leopoldina, em frente ao Bradesco. WhatsApp 82 99809-2323. Siga nosso Instagram e fique por dentro das novidades. Arroba Joaquim Assessoria. Joaquim Assessoria, 15 anos realizando sonhos. Supermercado Pague Menos, onde você economiza de verdade. Temos tudo em gêneros alimentícios, produtos de higiene, produtos de limpeza, utensílios domésticos e muitas novidades. E nos finais de semana tem bastante promoções. Vai lá e aproveita. Aceita cartão e Pix. Vem economizar no Supermercado Pague Menos, aqui em Jaqueira. Organização Lindomar e Aline. Sua mais fibra, com ela não dá problema. Sua mais fibra é demais, ela não é brincadeira. É o provedor preferido pela cidade inteira. Toda estabilidade, a melhor conexão. A qualidade é comprovada, nunca te deixar na mão. Assinando, instalando, assinando, instalando. Internet de verdade, a cidade toda já tá assinando. Instalando, assinando, instalando, assinando. Internet de verdade, a cidade toda já tá assinando. Sua mãe. mais fibra. Atendimento virtual 24 horas. Planos de 100 a 600 mega. Instalação grátis com todos os equipamentos 5G e Wi-Fi 6. Instale esse mês e ganhe um super brinde. Sua mais fibra. A internet é diferente das iguais. Fica localizado na Avenida Salvador Teixeira, Maraial, Pernambuco. Contato 81 98906 4052. Instagram @suamais.fibra. Já imaginou você cada vez mais apaixonada pela sua imagem? E que tal receber aquela ajuda com um atendimento personalizado? Aqui na Vitrine da Moda te ajudamos a montar o seu look respeitando seu estilo pessoal. E tem mais, trabalhamos com análise de coloração pessoal que te ajuda a descobrir a cartela de cores que favorece a sua imagem. Acredite no seu poder de transformação. Vem para a Vitrine da Moda. Estamos localizados na Rua Severino Ferreira de Lima, Centro, Colônia Leopoldina, Alagoas. Organização Alissânia e Família. Notícias da nossa região. Em Pernambuco, norte das Alagoas, em todo o Brasil. Os principais destaques você ouve aqui. Programa No Pé da Notícia. Doze horas e 17 minutos. Começa agora o seu informativo diário que vai te manter sempre atualizado sobre as notícias da região. Entrevistas, assuntos políticos, esportivos, ocorrências policiais e muito mais. Está no ar, No Pé da Notícia, o seu programa de notícias completo, trazendo tudo o que você precisa saber. No Pé da Notícia, apresentação da Love. Alô, senhoras e senhores, meu povo de Maranhão, meu povo da região da Mata Sul de Pernambuco e também do Norte das Alagoas. Está no ar o programa onde você fica informado de tudo o que aconteceu na região da Mata Sul de Pernambuco e também no Norte das Alagoas. Aqui não tem picuinha não, aqui não tem papa na língua não. Errou, nós voltamos para torar. Está no ar o programa Pé da Notícia. É aqui onde a chibata vadeia no nosso programa. Aqui ninguém passa a mão por cima de ninguém. Fez o certo, nós elogiamos, mas fez o errado, é cacete no lombo. 12 horas e 18 minutos. 12 horas e 18 minutos. Boa tarde para você, pedir permissão para entrar na sua casa, pedir permissão para entrar no seu lar. Boa tarde você da cidade de Maranhão, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, você de todos os ruas de Maranhão que escuta nosso programa. Aqui nós temos voz, na 87.9, é igual nosso companheiro fala, nós temos voz aqui na 87.9. Estamos às 12 horas e 19 minutos, eu falei 12 horas e 19 minutos. Obrigado você de Jaqueira, obrigado você de Colônia, obrigado você de todos os engenhos que está ligado com a nossa programação. Aquele abraço para meus ouvintes, meus amigos que está ligado conosco. Carreta furtada em São Paulo é recuperada pela Polícia Rodoviária Federal em São Caetano, Pernambuco. Veja só o que aconteceu, gente. A polícia militar prende jovem com drogas na cidade de Lajedo, Pernambuco. Motociclista é detido pela Polícia Rodoviária Federal por usar documentação falsa para liberar veículo. Moto roubada é recuperada pela Polícia Militar na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Adolescente de 16 anos de idade é assassinado a tiros na cidade de Caruaru, Pernambuco. Homem preso com drogas e arma em Lagoa dos Gatos, Pernambuco. Jovem assassinado a tiros no sertão pernambucano. Carro clonado e com restrição de administrativa é recolhido pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Garanhuns. PM recupera veículo roubado e evita homicídio no agreste pernambucano. Adolescente é morto ao tentar atacar desafeto na cidade de Caruaru. Essas e outras notícias é aqui no programa No Pé da Notícia, aonde você fica informado tudo o que aconteceu na região da Mata Sul de Pernambuco e também em outras Alagoas. Dizer para você que este programa tem um oferecimento da Sua Mais Fibra. Sua Mais Fibra aqui na cidade de Maranhão. O internet de qualidade, aonde você fica conectividade. Aonde você fica conectado é aqui na Sua Mais Fibra, na cidade de Maranhão, situado no centro da cidade de Maranhão. Um abraço forte aqui para todos que fazem a Sua Mais Fibra na cidade de Maranhão. Um abraço forte para vocês. E também dizer para você que este programa é um oferecimento da Sua Leusiótica. Leusiótica, situado no centro da cidade de Colônia Leopoldina. Pense numa ótica de qualidade. Na Leusiótica você vai encontrar a oftalmologia de qualidade, armação para criança e armação para adulto, tudo na Leusiótica. Então corre na Leusiótica, organiza seus amigos Rivaldo, atendente da sua amiga Kemi, que vai atender você e te dar um bom atendimento. Então corre na Leusiótica, cuida da tua visão lá na Leusiótica em Colônia Leopoldina. E também dizer para você, querido, fortifica. Eu vou falar para você de um produto maravilhoso. Sabe o que é o produto que eu vou falar para você agora, produção? Sabe qual é o produto que eu vou falar para você agora? Pense no produto de qualidade que é o produto. Sabe qual é? Fortifica São Raizeiro. Você, meu amigo ouvinte, precisa de mais energia e disposição do seu dia a dia? Experimente o Fortifica São Raizeiro. Fortifica São Raizeiro é o fortificante do trabalhador e da dona de casa. Fortifica, elimina o cansaço, protege contra gripe, resfriado e melhora na memória. A concentração Fortifica São Raizeiro tem a sua fórmula. Catuaba, maca peruana e guaraná, que vai te dar muita disposição e vai até a melhor farmácia ou casa de produtos naturais e peça Fortifica São Raizeiro. Fortifica São Raizeiro é aquele impulso extra para o seu dia a dia, é com Fortifica São Raizeiro. Mas, Dolove, eu vi um produto também e eu queria ele. É o qual, meu querido? Está cansado, estressado, fadigado? Sabe que você não está sozinho. A fadiga atinge milhares de adultos, comprometendo a qualidade de vida. Pois é, minha gente. É, os estudos também indicam que a falta de energia é um fator de risco para diversos problemas de saúde, como cansaço de pele ressecada, ganho de peso, queda de cabelos, dengue, virose, resfriado e imunidade alta. Ou melhor, imunidade baixa, né? Sem produção. E muito mais. As coisas é coisa séria. Se você sofrer com esses problemas, não se aperreie. A esperança se chama o Vitamel. O Vitamel é resposta. Com uma colher de sopa, após as refeições, todos os dias, você combate a falta de energia e volta a ter a sua vitalidade e a sua rotina. Mude sua vida hoje mesmo com o Vitamel. Amanhã vamos falar de outras doenças com o Vitamel, que pode te ajudar e combater cada uma delas. Cuide de você mesmo. Você cuida da sua energia. Com Vitamel, você encontra nas melhores farmácias e adquira já o melhor produto da região, que se chama o Vitamel. Minha amiga Josefa Silva, um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Gente, senhoras e senhores, veja o que aconteceu nas últimas 24 horas. Estamos aqui para relatar o que aconteceu para você. A polícia militar prende jovem com drogas. Isso aqui aconteceu na cidade de Lajedo. Foi bronca na cidade de Lajedo. A gente vê aqui, meu grande amigo Manuel Bernardo, um abraço para você. Nós vemos aqui na cidade de Lajedo várias broncas, gente. Vários nossos jovens estão morrendo aos poucos. É bronca. Na noite dessa quarta-feira, dia 11, a polícia militar deteve Micael Henrique Gomes da Silva, de 21 anos de idade, por posse de entorpecente, no bairro De quê? No bairro do Planalto. Essa posição em Lajedo, no Agreste, durante uma ronda de rotina. Não é isso? Na rua Manuel Pereira, Pereira Matos. Os policiais abordaram um jovem que transitava com uma pequena bolsa na sua mão. Tentou escondê-la na cintura. Ao perceber a presença da equipe policial, a busca pessoal revelou que a bolsa tinha cocaína. Rapaz, tinha cocaína. Interrogado, Micael afirmou ter adquirido a droga na cidade do Recife. O jovem foi conduzir a delegacia de Lajedo, onde fará onde terá tomado as medidas cabíveis e legais. E a polícia agora também vai encontrar, vai atrás desse jovem na cidade de Lajedo, dos outros, para ver o que foi que aconteceu na cidade de Lajedo. Cara, eu estava ontem, vamos pro futebol também, né, produção? Vamos pro futebol? Quero aqui mandar um abraço forte aqui para essa turma maravilhosa do futebol, não é isso? Do futebol lá em... Do futebol... do veterano, lá na cidade de Maraial, na cidade de Jaqueira, e também eles indo para ali, para Frei Caneca, né, gente? Futebol, essa turma do veterano, a turma do veterano, com nossos amigos lá, os zagueiros, tudinho, e o nosso amigo também Marquinhos Maraial, que participa, não é isso? Que participa do futebol dos veteranos. Sempre a gente pegamos algumas matérias que é muito bom. Nós temos novidades boas sobre também o mundo do futebol. Ontem a gente conversando, eu conversei com o jogador profissional Jailson e também com Moisés, né? E alguns lá também, né, assim? Quinho da cidade de Jaqueira também, o nosso amigo Quinho da cidade de Jaqueira também, gente. Vamos conversar. A gente conversou com Moisés, o jogador Moisés, que é o zagueiro. Que é o zagueiro, né, do futebol, né, zagueiro ali do veterano, ali na cidade de Jaqueira ele mora. E outra coisa, e o bola cheia, não é isso? Quinho, o bola cheia, o volante também, não é isso? Nosso amigo Quinho, a bola cheia, o volante Jailson, atacante, não é isso? Matheus também, atacante. Moisés de Jaqueira, um abraço forte pra vocês, Moisés de Jaqueira, obrigado pelo carinho todinho. Moisés com Jailson, sempre tem aquela rivalidade entre Jailson e Moisés, né? Já faz tempo, esses camaradores profissionais aí, é isso? Quero aqui mandar um abraço também aqui, foto para meus grandes amigos. Vamos conversar com ele para ver o que foi que aconteceu lá na cidade de Jaqueira. Coloca no ar, produção, vamos conversar com o zagueiro Moisés, para ver realmente o que foi que aconteceu no futebol, no mundo do futebol, ali na cidade de Jaqueira e também dos veteranos. Coloca no ar para a gente conversar com o profissional também, Moisés. Dos veteranos da cidade de Jaqueira e Maraial, na Frei Caneca. Vamos conversar agora. Eu conversei também com o zagueiro Moisés, saber dele como foi a situação desse jogo lá, quem foi o bola murcha, como foi a situação, como foi a humilhação desse jogo lá. Moisés, como foi o treino de hoje, aqui no dos veteranos aqui na Zona Frei Caneca? Um treino bastante amigável, né? A gente gosta de brincar, sempre tem a resenha, mas é como a gente está acostumado a dizer, ninguém quer perder, né? Bola cheia hoje. Eu vou botar 50% para cada, tem Quinho, foi um golaço de longe. E tem nosso companheiro Jailson, né? Que sempre tá aí marcando presença, tá no, nas peladinhas com a gente. O bola murcha hoje vai pro meu amigo Caçolão, o Cícero. Rapaz, parecendo que ele tava com 3 pedras de 3 quilos embaixo das costas, que não tava aguentando nem correr, rapaz. Hoje foi bocada para ele. Hoje... Mas também tem Jailson e tem outro também que colocaram em um time só. Um do outro lá? Matheus, aí é apelação demais. Matheus, então colocaram Matheus e colocaram Jailson, né? Quer dizer, você acha que isso aí já é uma apelação? E outra coisa, por que o treinador, vocês aí, não dividiram essas duas pessoas para cada lado? Quando tem Jailson e Matheus, fica mais rápido o jogo para eles, porque Jailson é um cara acostumado, né? Um cara profissional da ativa. E Matheus é um cara que tem um coração assim, de cavalo, no vocabulário da gente aqui, né? Para pegar um veterano de 40, 39 anos, não aguenta aí voltar. Aí você pega os dois no mesmo time, aí é 90 minutos correndo atrás. Então, tá aí o jogador também, que é o jogador Moisés, né? E também, quem ficou meio chateado também, foi o jogador também, Carlão, né? Carlão, vamos ver, conversar com o Carlão. E eu tô sabendo também que dia 29, né? Vamos conversar com o Carlão, produção. É o cara assim, fanfarrão mesmo, dizendo um negócio disso, né? Os caras entraram no segundo tempo, rapaz. Seja correto, porra. Oxe. Como é que se bota um ataque? Jailson, Matheus e Alumínio. No time só. Eu já digo Alumínio, que Alumínio ele é habilidoso, ele é bom de bola, mas ele tem uma idade já boa. Mas botar Matheus e Jailson no time só, porra. Aí foi o jogador também, que ele estava preocupado, porque colocaram o Matheus e colocaram o Jailson, né, para jogar de um lado só, né, no treino dos veteranos, não é isso? Mas sem lembrando, gente, que eles também, eles vão jogar fora. Vamos colocar aí para a posição. Vocês também vão ter um amistoso, não é isso? Contra o Master, né? O que está faltando mais para vocês conseguir ganhar do Master? Bom, faltando é união, né? Tem isso em todos os times de Peladeiro. Sempre tem essa desvantagem, um querendo ser mais do que o outro, né? Mas o time da gente, o veterano, tem qualidade, tem jogadores que já foram profissionais rodados, como o professor Ramon, tem Carlão, Hamilton, que é um ótimo veterano, né? Então vamos pro jogo e vença o melhor, como se diz o vocabulário da gente. Tô treinando para isso. Estamos treinando para isso. Se Deus quiser aí, garantir a vitória aí. É isso aí, gente. Acabamos de ouvir também a dos veteranos, essa turma dos veteranos. É isso, que é uma turma, maravilhosa, é a turma do veterano. Mandar um forte abraço para eles aí, que estão sempre ligadinho na nossa programação. Essa turma maravilhosa do veterano aí, que de Frei Caneca, não é assim, produção? De Frei Caneca, que estão ligados com a gente. Um abraço forte para vocês aí, todos que faz o veterano de Frei Caneca, nosso amigo Quinho também, Quinho, que está ligado com a nossa programação sempre quando pode, Marquinhos Maraial, todos aí do veterano que estão, né, que escuta a Maraião FM. Obrigado, meu amigo Ari também, não é isso? Nosso amigo Ari, um abraço forte para você, nosso amigo Ari, todos os veteranos, gente, que eles vão também enfrentar o Master aí, né? Um abraço forte para vocês aí, esperamos que seja vitorioso, não é isso? Estamos às 12 horas e 33 minutos, veja, produção, o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Esta semana, a bronca também foi grande, não é isso? Policiais militares que prendeu esse jovem com a droga, né, já estão já chegando até os outros semelhantes, para ver se consegue prender, essa quadrilha naquela localidade. Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na cidade de Caruaru. E aconteceu com esse adolescente de 16 anos de idade, apenas 16 anos de idade, que foi assassinado a tiros na cidade de Caruaru. Veja a bronca na cidade de Caruaru com esse adolescente. Cara, que a gente vemos adolescente tudo morrendo, infelizmente. Os nossos jovens de apenas 16 anos de idade, infelizmente a gente vemos esses jovens tudo morrendo e ficamos muito tristes. Veja só, um adolescente de 16 anos de idade, identificado como Yuri Lima dos Santos, foi assassinado a tiros no início da noite da quarta-feira, dia 11, nas proximidades do paredão da barragem do Sítio Cipó, na cidade de Caruaru, Pernambuco. A vítima, que seria usuária de drogas, foi encontrada morta por moradores que relataram ter ouvido disparo de arma de fogo. Nenhum dos moradores soube informar a identidade do autor do disparo. Ou, se possível, a motivação do crime. A Polícia Civil esteve no local para realizar o levantamento cadavérico e o corpo de Yuri, que foi encaminhado ao Instituto Esse Legal do ML de Caruaru. Esse caso, Caruaru registrou o... mais esse caso de homicídio deste ano na cidade de Caruaru. Gente, foi muita bronca na cidade de Caruaru. A gente vê um jovem, tudo, e um jovem morrendo aí. A situação é séria, né? Todo jovem perdendo nosso jovem, né? Quero aqui agradecer aqui todos aí que estão ligados com a nossa programação. Obrigado, nosso amigo Jailson, jogador grande profissional Jailson. Nosso amigo Hugo Henrique, Hugo do Pastel, só faz comer pastel somente. Hugo só faz comer pastel. É uma comida de pastel desgraçada, o nosso amigo Hugo do Pastel, gente. Hugo do Pastel com muito pastel é o que dá pra fazer. É o que dá pra fazer, Hugo do Pastel, né? É comer pastel, que essa desgraceira, nosso amigo do pastel. E engordar o povo. É, nosso amigo. E também, tá? Não quer ser veterano. O nosso amigo Hugo do Pastel quer ser veterano. Mandar um abraço forte aqui pra esse camarada maravilhoso, Quinho Jaqueira, não é isso? Anderson também, obrigado Anderson pelo carinho. Não é isso? Tá ligado com a nossa programação, Ramon. Esse cara joga muito, Ramon, viu? Ramon joga muito. Não é verdade, gente? Nosso amigo seu. Deixa eu me ver mais aqui. Quem tá ligado, nosso amigo Rico. Rico também tá bom na bola, Rico. Nosso amigo Rico tá muito bom na bola aí, né? Vamos ver os bola murcha aí também. Ramon, né, Ramon? É que o Ramon bola murcha também. E Guto Lins. Guto Lins, segundo aí o comentário, Guto Lins só veste, só machucado. Segundo o comentário, Guto Lins, quando ele chega no campo, antes dele entrar, ele diz, já tá com a dor no tornozelo. Já tá com a dor, o nosso amigo Guto Lins. O que tá acontecendo com o Guto? Que é cheio de dores. É. Eu quero mandar um forte abraço aqui também para o treinador Isaac Maraial, um abraço forte aqui, esse cara maravilhoso também. É isso, Moisés, atacante Moisés, um abraço forte para você, todos aí ligados com a nossa programação. Estamos às 12 horas e 37 minutos! Eu falei 12h37! Aqui é para o choque do nosso programa! Estou para retar para você tudo o que aconteceu na região da Mata Sul de Pernambuco e no norte das Alagoas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia. Todos que estão ligados com nossa programação todos os dias, estamos aqui mostrando para você tudo o que aconteceu na região da Mata Sul de Pernambuco. Agradecer para você que está ligado com a nossa programação. Ligadinho conosco aí, vai aquele forte abraço para você, meu grande amigo Nau. Meu grande amigo Nau, forte abraço para você, Nau. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sintonia, meu amigo Nau. Bronca na região, que aconteceu? Veja só, senhoras e senhores. Esta semana teve vários assassinatos. Nossa, vários assassinatos semana teve. Né? E, gente, quando eu começo a pensar, o jovem, principalmente 16 anos, no mundo das drogas, em Lagoa dos Gatos, um homem é preso com drogas e arma em Lagoa dos Gatos. Droga e arma. O que aconteceu? Coloca aí, produção, pra gente saber o que aconteceu com esse camarada que foi preso. Durante o patrulhamento realizado em Lagoa dos Gatos, na quarta-feira, dia 11, com o objetivo de combater os crimes contra a vida e contra o patrimônio da cidade, policiais militares do 4 BPV, ou melhor, do 4 BPM, prenderam um homem por tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições. O que aconteceu que prendeu esse camarada naquela localidade? Olha lá, posições. O suspeito foi avistado pilotando uma motocicleta e desobedeceu ordem de parada e tentou fugir. No entanto, perdeu o controle do veículo. Duas ruas depois, foi alcançado pela polícia. Foi feita a abordagem e com ele havia uma pedra grande e outra, e 138 menores de crack, 17 pinos de cocaína, 64 big big de maconha e um revólver e 6 munições de calibre 38 e 2 balanças de precisão. Cara, bicho, o que ia acontecer? 2 balanças de precisão também? Já sei, produção. Diante dos fatos, os envolvidos foram e o material foi apresentado na delegacia de plantão de Cupira para doação das medidas cabíveis. Mas a polícia conseguiu tirar esses marginais de circulação. Ó, gente, vamos daqui a pouquinho, nós voltamos depois do nosso apoio cultural. Não sai daí, volto já. Especialista de sua visão, aqui é sensacional. Aqui na Ediótica tem qualidade que é sem igual. Vem pra cá na Ediótica, a melhor da cidade. Você quer ser a melhor? Aqui tem toda a qualidade, trabalho de seriedade. Vem pra Ediótica, venha conhecer. Você não vai se arrepender, tudo é feito pensando em você. É de ótica, pioneira em óculos de grau, tem exame de vista, parcelamos no cartão e temos óculos de sol, armações e lentes e acessórios óticos. Atendemos Maranhão e região. Contato 081 99139-4291. É de ótica, o especialista de sua visão. Que carne de qualidade, agora no frigorífico Pai e Filhos, que fica situado no bairro Tancredo Neves. Alô, meu povo da Jaqueirinha, Rua da Fumaça, Rua Senador Marcos Freire, Rua João Paulo II, Rua da Esperança, Rua São Rafael, Boa Vista, 11 de setembro. Agora temos o frigorífico Pai e Filhos e hoje temos carne de qualidade. Quer aquela bisteca de qualidade? Vem para o frigorífico Pai e Filhos, tá de portas abertas, fica no bairro Tancredo Neves, próximo ao cemitério. Frigorífico Pai e Filhos, com total atendimento, organização Cicinho Macuca e família. Ei, você que está com sua moto ou quadriciclo com problema? Motor fumaçando, precisando de uma revisão? Temos em Jaqueira a Quadrimotos, uma oficina especializada em motos e quadriciclos com mecânicos experientes e capacitados para lhe atender. Temos peças e acessórios para sua moto e quadriciclos com os melhores preços da região. O que você está esperando? Vá agora mesmo fazer a revisão da sua moto ou quadriciclos na Quadrimotos e deixe ela novinha. Na rodovia PE-126, ao lado do posto e filial em Tamanduá, Andaré. Aceitamos cartões e Pix. Contato 81 99461-7606. Rede Ideia. Seja parte da revolução digital. Além da internet veloz, nossos planos incluem TV digital, acesso ao Globoplay e um clube de descontos exclusivo, entretenimento e economia em um só pacote. Escolha a Rede Ideia Telecom para uma experiência que vai além da conectividade. Conecte-se agora mesmo à melhor conexão da região. Ligue agora para o atendimento 0800-406-2901 ou pelo fone WhatsApp 81 3673 1255. Rede Ideia Telecom, a melhor internet da Mata Sul e Norte das Alagoas. Tudo você encontra num só lugar. 12 horas e 44 minutos. 12 horas e 44 minutos. Um abraço forte aqui para o meu jogador. Sou fã desse cara, Jailson de Frei Caneca. Meu grande amigo Manuel, Manuel Bernardo, um abraço. Josefa, obrigado pelo carinho. Meu grande amigo Zedek de Jaqueiro, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Sou fã desse cara, Jailson, de Frei Caneca. Meu grande amigo Manuel, Manuel Bernardo, um abraço. Josefa, obrigado pelo carinho. Meu grande amigo Zedek de Jaqueiro, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Estamos às 12 horas e 45 minutos. 12 e 45 aqui na 17.9. Agradecer pelo carinho, pela sintonia, Polícia Militar de Pernambuco. Ligado sempre com a nossa programação, o Tenente Bento, um abraço para o Tenente Bento, ligado com a nossa programação do 10º Batalhão. Horas e 46 minutos, se deseja o que aconteceu na região da Mata Sul de Pernambuco, meu amigo Cid, um abraço forte pra você. Quero aqui mandar um forte abraço também, sabe pra quem? Com a turma maravilhosa, ligado com nossa programação, né, assim, gente? O nosso irmão, meu irmão, eu conheci o homem de Deus, não é isso? Lá na cidade de Palmares, o irmão Marivaldo, né, da cidade de Palmares. Quero aqui mandar um forte abraço pra ele, obrigado por tudo, irmão Marivaldo. É, que hoje está escutando nosso programa, sempre quando pode. Quero aqui mandar um forte abraço para ele, para todos aí que está ligado no 17.9, meu grande irmão Marivaldo, lá na cidade dos Palmares. Obrigado, meu Marivaldo. Um abraço forte para o senhor Alex também, torneiro. Esses caras maravilhosos. Ontem eu estive lá em Palmares, né, produção? Ontem eu estive em Palmares. Quero aqui mandar um forte abraço aqui para meu irmão Marivaldo. Estou ao vivo, meu Marivaldo, lá em Palmares, que está ligado com nossa programação. Um abraço forte aqui para esse mecânico. Um abraço forte aqui para esse mecânico aí, meu amigo Alex. Meu amigo Alex, estamos ao vivo aqui para regiões. Catende está nos ouvindo, Catende. É, várias pessoas de Catende, Engenho da Catende, Colônia Leopoldina, audiência total, Jaqueira, Maraial, tá certo? O nome da empresa aí, meu irmão. Eu quero agradecer a vocês aí da Retífica União pelo bom atendimento que teve com a gente ontem, comigo ontem. Ontem eu fui fazer um serviço, procurei alguma retífica lá e encontrei o irmão Marivaldo. Parabenizar a Retífica União por ter pessoas capacitadas que atendem os clientes muito bem, tá certo? Então vocês nos atenderam muito bem, nosso amigo Alex, tá certo? Torneiro, todos aí, quem mais, irmão? Tem o Cris. Então, muito obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Vocês se tornaram meu amigo, tá certo? Quando eu fui em Palmares, sempre eu vou estar lembrando de vocês, passar aí para dar um abraço em vocês, porque o aconchego de vocês para com os clientes é muito maravilhoso e é muito bom, meu irmão. Obrigado, parabéns aí essa retífica por ter pessoas capacitadas igual a vocês. Milhares de pessoas estão ouvindo nosso programa neste momento. Catende, Colônia Leopoldina, Chechel, Maraial, Jaqueira, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, estão escutando nosso programa. E o irmão Marivaldo parece com o pastor Beto, cara. Esse homem é um de Deus, não é isso? E o irmãozinho também que estava aí ontem, irmão Marivaldo. O irmãozinho também que estava aí ontem. Que Deus continue abençoando o senhor, tá bom? Estamos às 12 horas, gente, e 49 minutos. 12h49 no nosso programa. Um abraço, meu irmão. Pode escutar o programa aí. Um abraço pra todos aí. Gente, 12 horas e 49 minutos. Agradecer a essas pessoas, gente. Agradecer a eles que ontem eu estive lá. Eles me trataram muito bem. O irmão Marivaldo, que parece... ele parece o pastor Bento, o homem de Deus. Alex, nem se fala, cara. Outro irmãozinho que estava lá também, nem se fala. Pense numas pessoas maravilhosas, tá certo, gente? Eu indico, são pessoas maravilhosas que não tem isso, não. Eu cheguei lá com um serviço pequeno para fazer. Cheguei em outras retíficas com respeito a todas. Tô do 019 e vai pegar o seu serviço não, porque aqui tem serviço mais. Aqui tem serviço grande, meu querido. E eu fui pra lá e encontrei esse homem de Deus, não é isso? Que é o irmão Marivaldo, dessa retífica maravilhosa, retífica União. E este homem parabenizar por ter um homem que nem você lá, irmão Marivaldo. Muito obrigado. Você é outro que quebrou meu galho, sem olhar quem, não olhou se era serviço grande ou se era pequeno. Você recebeu-me como recebe qualquer uma pessoa. Qualquer uma pessoa. Uma pessoa que vai retar um eixo, que vai colocar um eixo num caminhão para retificar. E o meu foi uma peça bem pequenininha. E você recebeu do mesmo jeito. Um abraço aí, parabéns para vocês aí. Tudo de bom para vocês. Qualquer dia apareço por aí para almoçar com vocês. 12 horas e 51 minutos. Gente branca na região da Mata Sul de Pernambuco e Norte das Alagoas. Veja, senhoras e senhores, o que aconteceu esta semana. Um jovem assassinado a tiros no sertão pernambucano. Aqui é pau e choque no nosso programa. Se você não quiser ficar famoso, deixa acontecer. Um jovem assassinado a tiros no sertão pernambucano. Um jovem de 18 anos de idade, identificado como Anderson. O Anderson Costa Ferreira foi assassinado a tiros no início da madrugada desta quinta-feira, dia 12. Num assentamento Cifra, não é isso? Em Santa Maria da Boa Vista, no sertão pernambucano. De acordo com as informações, a vítima estava com uma amiga, não é isso? Junto com outras pessoas, quando um indivíduo chegou e atirou contra o Anderson. Ainda foi socorrido por familiares ao hospital municipal, mas não resistiu os ferimentos e chegou já sem vida. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Delegacia de Santa Maria da Boa Vista está investigando o caso para ver o que foi que aconteceu. Então, o que a gente vemos hoje aqui é um jovem morrendo por falta, infelizmente, de Deus. Por falta de Deus, é o que nós vemos aí. Mas sempre dizia, minha mãe dizia, o vocabulário, o pau que nasce torto nunca está direita. Porque se apontar aqui, nós estamos aqui para falar a verdade, aqui ninguém escuta nada de ninguém. Seja lá quem for. Aqui o nosso programa é pau e choque. É cipuada. Infelizmente, cara, é porque a Bíblia diz que Deus... Não é isso? A Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. Ei, produção. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. É isso que acontece e que vem acontecendo. Vários jovens que não quer saber nada com Deus, né? Vai preso, quando sai da cadeia vai roubar. Aí o cão, o capeta, capirosco, leva diretamente pra sentar no colo dele. 12 horas e 53 minutos. Meu grande amigo Zé Deco, um abraço forte pra você. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sintonia. Ligado sempre com a nossa programação todo dia. Meu amigo Cid, de lá de Sertãozinho, obrigado pelo carinho. Um abraço forte pra você, Cid. Obrigado pela sintonia. Ligado com a nossa programação, lá em Sertãozinho de cima e Sertãozinho de baixo. Sempre está ligado com a nossa programação. 12 horas agora e 4 minutos, produção. 12h54. 12 horas e 54 minutos. Rapaz, será que o nosso amigo Quinho Jaqueira, cara? Segundo aí, eu vi o comentário aí. Que o nosso amigo Quinho de Jaqueira não tem condição de jogar num time do... dos Reguenguelas, não é isso? O nosso amigo Quinho, será que você tem condição de jogar no time, no time dos Reguenguelas? O nosso amigo Quinho Jaqueira? O que está acontecendo com o Quinho Jaqueira? O cara joga bem demais, pô. Você tem condições de jogar no time do Reguenguelas ou não? É o time dos veteranos aí na cidade de lá em Colônia, em Frecaneca. Frecaneca. Alô, Quinho Jaqueira! Cuidado, meu irmão! 12 horas e 56 minutos. Quero aqui mandar um forte abraço para meu amigo Pieço. Pieço também joga bem, cara. Pieço, viu? Estamos às 12 horas e 55 minutos. 12h55, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Todo que está ligado com a nossa programação, para nós é um prazer ter você ligadinho conosco. Estamos às 12 horas e... Cara, eu quero saber qual é o jogador bom que tem aí. Quero saber qual é o jogador bom que tem aí. Porque o que não for bom, pode mandar pra cá pro nosso programa. O que for bom, vou falar, vou falar as resenhas todinhas, reguenguela aí. Qual é o perna de pau? Aí qual é o bola murcha? Qual é o que paga só pra correr no campo? Porque tem aquele jogador que ele paga só pra correr no campo. Será que é Guto Luiz? Eu quero saber qual é o jogador que tá pagando só pra correr, pro coração não parar. Ei, rapaz, agora eu vou jogar bola aí, viu? Eu vou jogar, viu? Agora tem que arrumar pra mim uma chuteira de um pé 38 e o outro 40. Um abraço meu grande, meus grandes amigos aí, que está seu amigo, todo mundo aí, gente. Eu gosto demais dessa turma aí, de veteranos aí, viu? E outra coisa, viu? Espero veterano pra gente entrar na piscina lá em casa. Tô arrumando a piscina pra gente ir pra lá, passar o dia lá, tá bom? Os veteranos aí. Estamos às 12h56. Ou melhor, produção, 56. Agradecer aqui pelo carinho. Vamos colocar algumas pessoas aqui no ar que já ligaram pro nosso programa aqui. Já ligaram pro nosso programa aqui. Vamos ver quem é que a gente temos aqui pra conversar com a gente. O nosso amigo Luciano. Estou ligado no seu programa. Dolove, quem fala aqui é Luciano, do Sítio Formosa. Obrigado, Luciano. Vamos ver mais aqui, produção. Vamos ver mais aqui que tá ligado na nossa programação. Coloca aí, produção. Coloca aí pra ver quem é. Meu grande amigo Matheus. Um abraço, Matheus. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sintonia. Nosso amigo Heraldo, treinador, não é isso? Treinador do veterano. Obrigado pelo carinho. Dona Dedé, seu cistaiada. Obrigado pelo carinho. Vocês ligados com a nossa programação, para nós é um prazer, tá bom? E vocês ligados na 87.9, ligadinho conosco. Todos aí que estão ligados na nossa programação, obrigado pelo carinho. Meu grande amigo Linaldo, da cidade de Jaqueira. Meus grandes amigos, minha grande amiga Nalva de Antônio de Gess. Obrigado, Nalva, pelo carinho, Nalva. Obrigado pela sintonia, ligado na nossa programação. Um abraço forte aqui para minha amiga Nalva de Antônio de Gess, ligadinho conosco. Pra nós é um prazer. Minha amiga Nalva de Antônio Gesso, daqui de Maraial. Gosto muito dela, gente boa demais. Quero aqui mandar um forte abraço pro amigo Cid. Esse lá em Sertãozinho. Obrigado, Cid. Obrigado mesmo por esse carinho maravilhoso. Obrigado pela sintonia, meu amigo Cid do Maraial. Um abraço pro amigo Cid do Maraial. Obrigado por esse carinho maravilhoso. Gente, obrigado por esse carinho maravilhoso. Obrigado pela sintonia. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Meu grande amigo Cicinho, meu amigo Guduchinha. Guduchinha da carne, um abraço. Meu grande amigo Adriano dos Porcos, obrigado, Adriano. Esse é um cara maravilhoso. Negão do Boi Gordo, esse cara é topado. Obrigado, Negão do Boi Gordo. Um abraço forte pra vocês aí. Obrigado pela sintonia, Negão do Boi Gordo. Meu grande amigo Cido, aqui de Maraial, gente boa demais. Um abraço, Cido. Meu grande amigo Negão do Boi Gordo, obrigado, Negão do Boi Gordo. É isso? Está ligado com a nossa programação sempre quando pode. Todos os dias, Dona Dedé, um abraço forte para você, Dona Dedé. Quero aqui mandar um forte abraço, Dona Dedé. Obrigado por esse carinho maravilhoso. Meu grande amigo, meu irmão Jaqueira, Aldo Rodrigues. Um abraço forte para você, Aldo. Sou teu fã, cara. Gosto muito de você, meu irmão. A turma aí do Sítio Brum, na cidade de Jaqueira. Obrigado, turma do Sítio Brum. Um abraço forte para você. Está ligado com a nossa programação. Para nós é um prazer ter você ligadinho com a nossa programação. Mandar um forte abraço aqui para meu grande amigo, meu irmão, esse cara topado, ligado com a nossa programação aqui. Muito obrigado, gente. Agradecer pelo carinho, agradecer pela sintonia. Estarei de volta, se Deus quiser, amanhã com o nosso programa, trazendo para você mais novidades. Então, gente, obrigado pelo carinho. Obrigado pela sintonia. Se eu não voltar amanhã, eu estarei com Deus. Mas se eu voltar, Deus estará comigo. O homem bom tem sinceridade no olhar e silêncio em suas palavras. Então não humilhe, porque o mundo é roda gigante. Tá certo? Não humilhe ninguém, porque o mundo é roda gigante. De repente você pode estar lá em cima, de repente Deus pode soprar e você descer, tá bom? Então, continua sendo essa pessoa humilde que você é. Continue sendo essa pessoa humilde que você é. Porque na humildade é que Jesus ama. Tá certo, gente? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sintonia. Voltarei, se Deus permitir. Se o Senhor permitir. Deus, me perdoa, Senhor. Muitas vezes eu falo coisa errada. Não é verdade? Minhas línguas são torpas, não é isso? São torpas, não é isso? O homem... A Bíblia diz que o homem é falho. E eu sou falho. Às vezes eu faço coisa, falo coisas, mas eu peço perdão. Principalmente no meu programa. Né? Porque é diversão, é um programa voltado para o povo, de notícia, mas... Eu peço perdão a Deus todos os dias, que eu sou falho, sou miserável, mas eu ando debaixo da sombra do onipotente. Não é verdade, irmão Marivaldo, de lá de Palmares? Um abraço pro irmão. Tchau, gente! Até amanhã, se Deus quiser! Fui! No Pé da Notícia, o seu programa jornalístico que vai te manter sempre informado e atualizado. Aqui você não perde nada. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas, aqui na Maraial FM. Notícias da nossa região. Em Pernambuco, norte das Alagoas, em todo o Brasil. Os principais destaques você ouve aqui. Programa No Pé da Notícia. A Rádio Maraial FM apresentou No Pé da Notícia com Dolove. Obrigado pela sua audiência e até nosso próximo programa. Colônia Leopoldina e região, dia 28 de setembro, no Clube da Usina Taquara, pela primeira vez em nossa cidade, DJ Boca. Venha curtir as melhores pedras ao som do melhor DJ de Alagoas, DJ Boca. A partir das 8 da noite, no Clube da Usina Taquara, DJ Boca. Ingressos para homens, R$20. E ingresso para as mulheres, apenas R$10. Maiores informações com o Baiano no telefone 82996838856. Não fique de fora, DJ Boca, no Clube da Usina Taquara. Olá, meus amigos de Maraial, Sertãozinho de Cima, Sertãozinho de Baixo e de toda a zona rural. Passando aqui a você para pedir um voto de confiança na amiga Carol Paiva e no vice Rafael Lourenço. Meu número é 44. Dia 6 de outubro tá chegando. Vote com responsabilidade. Vote pensando no melhor para Maraial. E o melhor para Maraial e a verdadeira mudança é Carol Paiva prefeita, vice Rafael Lourenço. Deus abençoe. 44. Atenção Maraial, chegou a hora de cuidar da sua saúde. Lab Clinic, Unidade Maraial. Especialidades, clínico geral, nutricionista, exames laboratoriais, ultrassonografia, Rua Manuel Azevedo, 107, Maraial, Pernambuco. Maiores informações pelo fone WhatsApp, 819-9996-1266 ou 81-3673-1203 ou Instagram @LabClinic2 ou Facebook LabClinic2. De segunda a sábado, das 6h30 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, Lab Clinic, Unidade Maraial. 87.9. Você é mamãe, papai, vovó? Quem tem criança em casa sabe o quanto é difícil ver os pequenos doentes, sem apetite e com a imunidade baixa. Estamos passando por um grande surto de dengue, gripes, viroses, mas calma! Temos a solução para transformar a saúde da criançada. Vitamel Kids ajuda no combate à febre, aumenta a imunidade, regula a flora intestinal, promove concentração e até melhora o sono, deixando a criançada forte e cheia de saúde. É o segredo para manter os pequenos sempre saudáveis. Encontre Vitamel Kids nas melhores farmácias. Vitamel Kids, saúde da cabeça aos pés para os seus filhos. Supermercado Pague Menos, onde você economiza de verdade. Temos tudo em gêneros alimentícios, produtos de higiene, produtos de limpeza, utensílios domésticos e muitas novidades. E nos finais de semana tem bastante promoções. Vai lá e aproveita. Aceita cartão e Pix. Vem economizar no Supermercado Pague Menos, aqui em Jaqueira. Organização Lindomar e Aline. Tá todo mundo ligado na Maranhão FM. Mais música, alto astral, amor e emoção. Precisa de dinheiro e não sabe o que fazer? Você é aposentado, pensionista do INSS e agora o LOAS. Eu falei LOAS, quem não tem 10 região. Well Empréstimos tem as melhores condições de empréstimo consignado. Resolvemos tudo com confiança, segurança e sem burocracia. Temos a solução dos seus problemas? Vem pra cá, resolvemos tudo. Aqui estamos localizado na Avenida Salvador Teixeira, em frente à Escola Fábio Correia, na cidade de Maraial. Fone 81 993 03 96 30. Well Empréstimos. Esse tem o selo de confiança. Gasolina. Na hora de abastecer seu veículo, vá ao posto de combustível São José, localizado na rua Severino Ferreira de Lima, sem número, na entrada da cidade de Colônia Leopoldina, Alagoas. Só lá tem combustível de qualidade e lubrificantes, além da conveniência climatizada, onde você pode tomar sua cerveja com preço de armazém. Excelente atendimento. Venha conferir as nossas variedades. Aceitamos cartões, transferências de Pix. Precisou abastecer? Passa no posto de combustível São José, agora com nova administração. Em gasolina, gasolina. Em Petrolina e Diamantina, lubrificante que é lubrificante. A música está de volta. WhatsApp da Maraial FM 81 993318168. Bem-vindos a mais uma edição do seu Sintonia Total. Eu sou o Gil Godoy e a partir de agora trago a melhor playlist, a melhor vibe do seu rádio. Tudo certo por aí? Espero que sim. Afinal de contas, já é quinta-feira, cheiro de fim de semana no ar, meu povo. Dia 12 de setembro de 2024. Se não tiver tudo bem por aí, logo vai ficar, vire a chave, porque o Sintonia Total começou, tá no ar. Enviando sua participação, seu abraço pra quem você quiser, fique super à vontade, viu? Por aqui, a gente começa só com as melhores. Pra começar o seu fim de semana, pontinha do Alux já no fim de semana, com música boa. A gente abre a programação com Ana Castela, Minha Herança. Aumenta o som, estamos no ar. Sintonia do sucesso. Essa mexe com meu coração. Saudade de abrir a janela, ver como o céu tá bonito. É que na cidade grande, prédio esconde o que Deus fez de mais lindo. Em meio a tanta correria, em meio a tanto compromisso. É que na cidade grande, prédio esconde o que Deus fez de mais lindo. Em meio a tanta correria, em meio a tanto compromisso. Quando sobra um tempo eu volto pra fazenda, eu volto pro meu paraíso. Em cima do cavalo, passo um filme na cabeça.